Projeto X Podcast. Cabeça no lugar. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E nessa edição a gente vai falar sobre uma coisa que incomoda alguns fãs. Existe. É, dá uma aflição quando é anunciado. Mas fazer o que, né? É a vida. Hoje vamos falar dos hiatos. Aqui é o Sage e eu não consigo desassociar Hunter x Hunter com hiato, cara. Não dá. Não, meu. Tô com Dragon Quest. É. Esse é o lado do custo com hiato forçado, que não tem ninguém querendo fazer podcast comigo, que eu tô triste. E sozinho não vou fazer, não. É. Você entrou no hiato criativo, Costo? Estou fazendo aspas com as mãos aqui. Hiato criativo, quer dizer, todo mundo caiu fora, ninguém quis continuar o projeto. Realmente, tô. Então, ó, não sei, não soube de umas historinhas aí, né, Costo? Mas depois eu conto. E eu sou o Cláudio de Arcorado. E depois ressuscitado o Omega Cast de um hiato de um ano, estamos a todo o vapor, só que... Tá bombando sim, eu tô vendo. Você tá tipo Hunter x Hunter, né, o Dragon? É. Saiu do hiato, o problema é a espera de entrar de novo no hiato. É. E aí fica, não, setembro não vai lançar, não lançou. Aí entra num hiato de mais um ano e meio, aí é uma merda. Por aí. Bom, mas começando esse podcast aqui, a gente vai falar deste tema que é triste, abominável, dá um calafrio em todo mundo quando é falado, anunciado, troço. O hiato, afinal de contas, o que é esse troço, o hiato? Alguém quer definir ele? No português, o hiato. Ai, meu colega, não lembro a definição do hiato. Então. Hiato é uma pausa entre vogais, né? São duas vogais juntas, só que ela tem uma pausa na pronúncia. Cara, eu não sabia que tem hiato na anatomia. É, deve ter. Cara, hiato. Não sei o que que é, né? Substantivo masculino. Anatomia geral. Fenda ou abertura no corpo humano. Figuradamente. Solução ou interrupção da continuidade de um corpo em uma série, certa falta, intervalo, lacuna. Lacuna, matata. Essa parte do corpo não, fala. E no português é quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Tipo saúde, paraíba, suar. Mas no conceito popular, né, dos fãs, das obras, etc, o hiato, o que que é esse troço? O hiato é a lacuna, cara, é quando o animalzinho para de produzir, não deu o final, ele fala, não, estamos em hiato criativo, ou estamos em hiato porque a gente não quer produzir, porque a gente tá com algum problema, ou a gente tá com preguiça. Aí, vamos produzir mais tarde, para que vocês comprem de novo, ou usam de novo, ou façam qualquer coisa de novo. É muito esse caso ia até o fim mesmo, que ninguém quer continuar depois. Cara, depende. Teve coisa que não deveria ter saído do hiato, viu? É aquela coisa, né? O hiato, ele acaba sendo um mal. Mal necessário? Às vezes não, né? Mas ele acaba acontecendo. Acaba acontecendo por quê? Porque nada na vida é perfeito. Um dia as coisas vão degringolar. Vão parar. Ainda mais que a gente... Como a gente fala de gerador de conteúdo, né? A gente é gerador de conteúdo. A gente tem uma ideia bonita, geral, de que ó, estamos produzindo essa obra porque a gente gosta disso. E todos os participantes gostam disso também. E vamos se ver felizes e ganhando dinheiro com essa nossa atividade, né? É... Isso não acontece. Já tirando dinheiro, né? Essa parte não acontece, amigo. Não. Se não der retorno financeiro, puta, uma união, esquece. É só com uma grande força de vontade pra continuar mesmo? Junto. Ou só é muito amigo mesmo, realmente, né? Agora, quando vai chegar o hiato, vai ser aquela pausa, né? Então, vai chegar aquele momento que a gente vai ver assim, ó. É, cara, não tá indo bem. É melhor a gente parar, dar pausa de uma vez e a gente se arruma nessa pausa. Tenta se arrumar nessa pausa. Ou vai pausa o negócio pra jogar Dragon Quest. A gente tá falando bastante da nossa parte, né, de gerador de conteúdo, mas e os caras que trabalham também, tipo os mangakás, produtores de anime, etc. eles estão enrolados num cronograma pesadíssimo pra eles. Precisam dar uma pausa, esfriar alguma coisa, pra conseguir gerar mais coisa. É, a ideia é essa. O problema é quando sai o aviso do hiato. Porque você não sabe quando volta. Se o cara for bondoso e falar, a gente volta daqui a uma semana, tá bom. E quando ele não avisa? Aí ferra, cara. Ainda tô torcendo pro Bleach ter um hiato de verdade, que volte. Mas sei lá, viu? Não, Bleach não. O Koso fala que ele deu os gostos duvidosos, né, Kositsu? Ah, o Hajime no Ippo, tô esperando que saia do hiato, porque teve alguns hiatos nas temporadas. Tô louco pra saber mais coisa, que tem um mangá, tem muita coisa. Quer que dá pra ter mais coisa. Cara, o Hunter x Hunter é um que vive de hiato, né? Hunter x Hunter e o Berserk. Cara, os fãs dessas duas obras, eles são pacientes demais. É incrível isso. Quando eu vi E3 desse ano, eu senti pena dos fãs de Hunter x Hunter, né? Foi anunciado o novo Dragon Quest, falei, ixi, vai pausar de novo. Só sei que o Hunter x Hunter, se tiver mais anime, vai ser um remake de novo, vai continuar do zero até história acabar. Eu sei assim, eu tenho pena do cara que é fã de uma obra e fala, hiato de uma semana, e o cara fica desesperado. Cara, olha o cara do fã do Hunter x Hunter do Berserk, porra. Pausa de um ano e meio, volta, duram uns 4 meses, 5 meses, pausa de novo de um ano e meio. Porra! Sofrimento sem fim. Né? Togashi e o Miura são insanos. E esse Miura não é o Zaider, né? Não é. Que bom. Ah, que também sofre com ele. Ele também sofre de hiatos. Sim. Com certeza. Bom. Bom, mas eu falei meus motivos pra que tenha um hiato. E quais vocês acham os motivos pra ter um hiato? Cara, bom, aí eu vou falar de experiência própria, que às vezes deu ruim. Deu ruim nas coisas, você tem que parar de fazer o que você tem que fazer pra ver outras coisas. Que nem, vamos lá, o Oda vira e mexe, ele dá um hiatinho aí pra cuidar da porcaria da saúde, que o bicho tá quebrado, né? Realmente. Precisa, coitado. Mas, tipo assim, ele só para uma semana, cara. Uma, no máximo, duas. Uma semana, cara. Isso mesmo. Acho que o máximo que ele parou foi no time skip, que ele parou um mês, né? Por aí, exatamente. Bom, e disse que pra estar reformulando os personagens depois de 2 anos, sim, né? Então... Sim. Uma coisa legal, velho, é que, tipo assim, quando ele deu o hiato, o anime entrou no hiato e o mangá saiu. E, tipo assim, foi na época que eu sincronizei os dois, tá ligado? Legal. Eu terminei o anime quando começou o time skip e voltou o mangá exatamente depois do time skip. Eu já comecei engatei no mangá, cara. Então... Aí tá bom. Ah, foi bom pra vocês. Deu pra ficar atualizado. Pra mim, esse hiato foi até maneiro. Mas, cara, eu fico imaginando, tipo assim, o Mug, cara, que tá acompanhando desde sempre. Ele fica esperando um mês pra sair mangá, cara. Cara, eu falo assim, ele ficou insuportável nesse período. Pelo amor de Deus. De espera. Vai sair. Não, vai sair. Não. Ai, meu Deus. Quando saiu, então, aguentava ele. Tem um site tendo notícia de anime, daí assim, péssima notícia pros fãs. One Piece vai ficar hiato durante uma semana. Uma só? Que gente chata. Mano, isso é muito coisa de gente que não... Porra, mano, ele sente pressa em fazer miojo, né, cara? Não aguenta uma semana, brother. Qual é? Você já esperou uma semana pelo capítulo, espera duas. Pra chamar a atenção, um problema pros fãs, como se fosse uma coisa gravíssima, que vai durar muito tempo. Se for fazer drama, faz drama com Hunter x Hunter, velho. Faz drama com o Berserk, Hajime no Ippo, velho. É, aí é válido, eu não reclamaria. Cara, e eu então, assim, que eu gosto de ler bastante mangás online, perdão pessoal que compra os mangás oficiais, né, e a gente tem que sentir o pessoal comprar mangás oficiais, mas eu leio bastante mangá online em inglês. Então, eu tô lendo uma obra, beleza. É uma obra meio que mensal. Aí passou um período de um mês. Cadê o novo capítulo? Não sai. Passou mais de uma semana, além do tempo. Não sai. Passou um mês a mais. Não sai. Aí eu descubro que a porcaria da Scanlet não tá em hiato. Cara, porra, eles podiam ter avisado que eles estavam com problemas em hiato, cara. Eu fico desesperado. Então, mas, não. E quando a obra é semanal, cara... E eu descubro que não tem nada, nada. Os caras debandaram da equipe. Porra. Nossa, mãe. E no meio do projeto, né, cara? É fogo. No meio do projeto, cara. E o pior de tudo é quando só tem uma Scanlation que faz essa tradução e ninguém mais tá pegando. Porra. Me bate o desespero, cara. Mano, cara. Porque... Às vezes eu sofro isso com Tokusatsu, cara. Nossa, muito. Eu tô fazendo uma maratona de assistir todos os Super Sentais, né? Que eu já contei aqui outras vezes. Eu já terminei de Jetman até Kyuranger. Tudo completo, assistido. Agora eu tô vendo pra trás, cara. Mano, que parto pra achar os negócios legendados, velho. Tipo assim, você vai procurar Five, mano. Os caras só legendaram 15 episódios, velho. O negócio tem 40. Ah, que tristeza. Mano, aí tem coisa que você tem que apelar. Tá bom, vou ter que apelar pra legenda em inglês, velho. E não, cara. E tem um outro maior que é de Turbo Rangers, que eu baixei 50 episódios legendados. E não legenda mais em tempo. E isso tem 51. O último, eles desistiram, cara. No último. Como assim no último? Mano, cara, mas precisar, tipo, eu pagar a Coca-Cola pra vocês, velho, mas porra, faz o último. É aquela história, existem vários motivos porque não fez a tradução do último episódio. Só que são motivos que a gente pode não descobrir nunca. Exato. Nunca, cara. Nunca. Fico diante, só tava legendando até a metade da série e ficou um tempão pra sair o resto. Mas depois saiu tudo em seguida. Fiquei mó feliz. Cara, mas sabe com o que aconteceu isso, cara? O atual, o Lupin Rangers. Eu tive que apelar pra uma outra Scanlator, porque a que eu geralmente acompanhava, publicou o primeiro, o segundo e dane-se. Aí tá publicando depois agora em bloco, tipo assim, de 5 em 5. Isso porque eles são mais de 6 atrasados, né, cara? Mais de 10. Já vi isso acontecer muitas séries. Nossa, é impressionante. É um saco quando você é fã de coisas e eles entram num hiato, porque é tipo esperar alguma coisa que pode nunca mais vir. Exato. E não é explicado pra você. É igualzinho anime, né? De anime, então. Anime é a mesma coisa que acontece. Você tá gostando de uma temporada, daí não tem mais temporada porque foi baixar a venda de DVD e Blu-ray no Japão. Ele fica puta, e agora? Ainda bem que Crunchyroll salvando essas partes em parte de anime, né, cara? Precisamos de um pré-tokusatsu dos antigos, Crunchyroll. Quando você é fã de algum artista, então... Pô, tipo, eu gosto de Seiyus e ela para. Todos nada. Gostamos de Seiyus. não esses Seiyus, cara. Eu gosto de dubladoras. E elas param. Ah, mas elas têm. Elas têm também. Elas têm. Tem. Então aí. Ai, cara, sempre que eu ouço você falando isso nos cards, cara, eu sempre penso nessa piada. Por que será? Por que será? Então, assim, eu gosto de alguns artistas, eles pausam, eles param, a gente não sabe alguns motivos. Só joga uma coisa no ar, assim. Então, está ocupado com sua vida. Ah, está com algum problema de saúde. Não vai poder fazer nada. Ah, fica com a expectativa. É uma pena, né? Mas elas entraram num hiato. Hiato da carreira. Assim, ah, não dá pra esperar mais nada, né? Fazer o quê? Só torcer pra que volte logo em breve. Essas pessoas. Assim como as suas obras também, né? Algumas obras que o pessoal faz, artistas, mangakás, por exemplo. O mangaká entrou num hiato. É chato lidar com hiato. É muito chato. Ah, é. Pensa assim, a gente é gerador de conteúdo. Podcast. Quantos podcasts que a gente gostava e entrou no hiato e a gente só ficou sabendo bem depois. Cara, velho, o ruim é quando tipo assim, entre ato, dá um tempo, volta e volta uma bosta. Acontece. Aí você pode especular o motivo do hiato. Eu vou dar um exemplo bem forte, cara, que eu falo há muito tempo, né? Desde o Omega Cast 50. Vamos lá, posso censurar ou não? Vamos ver. Não, o downloading, cara. Ah, sim, é um caso clássico. Cara, o download, cara, ele ficou um ano em ato, se eu não me engano. E ainda fizeram um negócio que ficaram falando que ia encerrar o site, tiraram tudo do ar, o canal 4, todo mundo ficou, volta download. Ah, não. Exato. Aquela palhaçada toda, cara. Não vou falar nada porque eu também fiz... Esquece de... Aí quando eles voltaram, voltou uma merda. Uma merda de podcast. Tá ligado? Tipo, não faz isso, cara. Cara, teve um em particular, que é um de Kingdom Hearts, cara, que foi o host dando xilique durante 2 horas sobre Kingdom Hearts, cara. Que divertido. Cara, foda-se, velho, esse cash. Eu falei, não, tá bom. Podia ter morrido esse cash agora, né? Putz grelo. Desgraça. Você tá ligado que depois do download eu morro de medo de podcast que voltam do hiato, né? Mesmo eu, o Ômega tendo voltado de momento. Ômega voltou melhor, sabia, cara? Graças a Deus. Porque eu consegui com muito esforço. Parabéns, eu falo, eu não quero ser que nem o download. Eu vou voltar pelo menos decente. E voltei sozinho. Pareceu mó gente depois. Tá, sim, tá não, boa agora, companhia. Né? Agora com o Maverick, com a Liv. Ah, e que ajudou bastante a fazer isso aí. Foi o Sage que participou pra caramba dessa fase do eu sozinho. Eu lembro de algumas lamentações. Porra, velho. Pior que eu ainda tô planejando convidar você bastante ainda. Cara. Pode chamar, cara. Pode chamar. Porque, se for de anime, melhor ainda. E tamo aqui também, se precisar, ó. Na verdade, isso é importante, assim, quando a gente fala de podcast, né? Porque tem outras obras. É importante contar com os colegas nesse momento que está chegando um hiato, cara. Porque o hiato é quando não tem mais jeito mesmo. Não deu. A gente esgotou as nossas alternativas. E a gente teve que refletir. Vamos fazer a pausa. Porra, cara. Não, isso daí... Pior que, tipo assim, tem caso que não, nem reflexão é, né, cara? E vamos lá, eu vou falar do caso do Omega Cast, né? Por que a gente ficou em hiato, cara? Depois da gravação do The Games, que foi o último que saiu, se eu não me engano, foi o 43. Foi o 43. E eu não consegui. Eu agendava a gravação, ninguém aparecia. Eu fiquei isso durante 6 meses tentando. Aí a gente tava aparecendo, a gente tava... Beleza. Aí eu fiquei um mês desistindo. Falei, tá bom, vocês não querem gravar? Tá bom, desisto. Aí fiquei um mês e falei, cara, não vou conseguir desistir do Omega Cast, cara. Aí o que que eu fiz? Nos outros 6 meses, nos outros 5 meses, eu reformulei o site inteiro. Tinha alguns bugzinhos que a senha de alguns participantes foram invadidas e entrou alterando os posts. Porra. Mano, eu peguei, reformulei, refiz o banco de dados do... inteirinho, o banco de dados do WordPress, cara. Imagina o tamanho dele. Mano, post por post, eu... Ai, ai, ai, sozinho. Eu entrei, reeditei tudo, tudo, tudo. Meu Deus. Refatorei imagem. Mano, deu um trabalho desgraçado. Desenhei um novo design, que é o que tá agora, e lancei. Foi todo final de 2013 e todo 2014, tanto que a gente voltou em 2015. A fazer cast, e aí voltou com todos aqueles episódios que já saíram, que vocês legais, vocês já estão ouvindo. Principalmente agora, que agora já saiu 79, né? E vai, já estamos indo pro 80. Olha só. Tá bom, cara. Nem tanto, porque basicamente eu lancei um cast por mês esse ano, se você for ver a grosso modo. E o planejamento era pelo menos 2 por mês. Na verdade, eu tô coberto com a lista de temas aqui. Eu falei, esse furou. Mas vocês têm, o seu ouvinte, você tem uma ideia dos problemas que tem. Às vezes, cara, e demorou até eu ter achar o Maverick, depois do Maverick Alive, pra recompor uma equipe Omega Cast, que agora estão me ajudando. E agora que nem o Projeto X, agora vocês têm. Assistem nossa bebida sexy e a nossa. E o nosso brincalhão também, fora o host, né? Mas pra vocês verem, o que o Cláudio Dragão Dourado falou é um exemplo clássico de um hiato em um podcast. Primeiro, ele tinha um jeito de que era lançado, né? Começou a ter um certo desgaste, né? Porque os participantes deram prioridades em outras coisas. Tipo, nunca mais falar comigo? É meio isso. Isso é pior. O fundador, dono do site, ainda manteve... Porque simplesmente se podia ter abandonado, ele acabou, né, o site, né? Ainda manteve. Então teve os sinais. Os sinais estavam gerando um hiato. Não teve jeito. Entrou no hiato. E o que foi feito durante esse hiato? Todo um processo de reformulação. Uma reformulação para que voltasse. Leva tempo? Leva tempo. Mas ele não ficou parado fazendo nada, né? Com o site. Ficou reformulando. Tem gente que deu hiato. Ah, vamos entrar no hiato. Mas a gente volta. Esquece a vida. Nunca mais voltou. Vixe, isso é verdade. Porque o Nerdopoli, infelizmente, perdeu o URL. Perdeu tudo. Tem mais podcast, procurei, cara, não achei. Isso foi uma tristeza, né? Caramba. Eu queria fazer uma coisa nova com ele, assim, mas... Falei, cadê? Não tem mais material. Eu tenho pouca coisa, não consigo sobreviver muita coisa no meu HD. Então, mas quem sabe fazer um 2.0, sei lá. Eu queria fazer ele ressuscitar uma vez. Fala que é só hiato, só comigo voltando, sei lá. Fala com o Marcos. Eu falei pra ele, falei, ih, perdeu tudo. No TRL, não tem servidor, não tem nada. Perdeu, caramba. Que a maior tristeza num hiato, quando a gente tá num hiato e dura bastante tempo, tô falando no podcast, é quando o URL perdeu o domínio e ninguém renova. Pagava essa porcaria todo mês. É. Agora, quando acaba o servidor do site e ele não volta, você não tem acesso ao negócio. É melhor começar do zero, fazer um podcast do mesmo nome, sei lá, igual 2.0, a missão, a nova geração. Nerdopoli New Generation. Então, você vai ser o Picard, né? Exatamente, só falta que eu tô ficando careca, então já tá quase. Virou Nerdopoli Shippuden. Só que sem a saga chata. Quais delas? A maioria. Vai ficar bem curtinho. Shippuden, só 20 episódios. E um monte de filler também. Vai ter um monte de filler da mãe reclamando. Ah, é isso só pra dele chorar. Ah. Então, mas a gente falou dos hiatos em podcast, mas por exemplo, hiato em canal de YouTube, hiato em postagens de sites. Ah, é, Nihon não secar ainda tá em hiato. Não tô tendo tempo pra escrever, cara. Não sei se vocês lembram, eu tinha minha coluna chamada Nihon no Sekai, que eu fazia matérias sobre esse Japãozinho varanil. E tinha a parte de Tokusatsu. Era muito bom de ler, cara. Tinha mais a Tokusatsu, que eu fazia os textos explicando pra quem não entendia nada, entendeu? Não é pra quem era fã, mas pra quem não entendia nada. E tá em ato. Tá em ato porque... Tristeza. Eu não tô tendo tempo pra respirar, vou ter tempo pra escrever. Também fiz parte do site de crítica de cinema, que era Destino Poltrona. Teve o hiato, depois virou para sempre. Tristeza. Cara, eu nem falo então do editorial do Projeto X. Porra, a última publicação foi no dia 14 de maio. Isso aí foi depois de 5 publicações, né? A última dele. Quer dizer, veio umas 5 publicações anteriormente. E veio lá pra... Começou lá pra 9 de março. Antes disso, a última publicação desse daí foi pra dia 8 de julho de 2017. Então você pensa assim, num período de mais de 1 ano e 3 meses, a gente publicou 6 coisas. Nossa. De texto. São hiatos consecutivos, né? É, deu relance. Vamos escrever alguma coisa? Vamos. Parou depois de 5 publicações. A última matéria que eu escrevi da Nihon no Sekai foi dia 30 de julho de 2014, que é o sobre Sakurasuka. E 5 anos depois, na... É, cara, 4 anos depois eu ainda não consegui escrever de novo. Vai passar mais de 5. Cara, eu tava vendo aqui as postagens do Projeto X, a gente também tem uma postagem de vídeos, matérias de vídeos. A última postagem de vídeo foi no dia 9 de fevereiro de 2013. Cara, que ano que foi que vocês fizeram aquilo lá na casa da Fernanda fazendo carê? Um frango. Esse daí foi o último, em 2013, cara. Que eu lembro. Foi esse o último. Foi o primeiro e último também, né? Foi o primeiro e último. Esse aí foi um dia que o Mugi jogou a Coca-Cola em cima do frango. Que lindo. Coisa. Foi aí. Ele acabou derramando. É, essa coisa. Eu não vou falar tá nada, vendo? Mas eu vi uma vez num programa desse, quando eu tava indo num dentista, alguma coisa assim, no hospital, que tinha um cara que fazia frango assado temperado com Coca-Cola. Né? Eita, a receita não era essa, mas aconteceu, cara. Mas ficou bom? É, né? Ainda bem que caiu um pouquinho. Né? Ainda bem. Então eu não peguei essa parte que caiu. Ah, que pena. Mas eu quero perguntar, na verdade, assim, quais são as suas reações com o hiato, quando ele acontece? Eu acho que acabou pra sempre. Eu não acho que vai começar de novo, vai voltar. Falei, já era. Perde a fã, né? A fã base. Depende do hiato. Por exemplo, teve uma youtuber um tempo atrás que meteu um hiato quando foi acusada de plágio por um gringo, velho. É, sim, eu vi. Lembra dessa história. Ela voltou? Ainda não, pelo que eu sei. Bom, então... Mas, ela anunciou hiato. Exato, deu bobear, ela volte, porque o canal ainda não sumiu. Ela vai sofrer um pouco na justiça, né? Então tem que ficar um pouco de ladinho. Mas geralmente, por exemplo, um cara que tava postando os vídeos legais que eu achava legal, era o Sidão dos Games, que entrou, tipo assim, pelo menos em um ato de umas semanas aí. Porque ele falou que tava podraço, velho. Ele fez um vídeo, ó, cara, galera, eu tô podre. Aí eu, pô, melhor, vai descansar, filho. Eu até comentei assim, mano, você tá muito pálido, vai lá comer uma carne, velho. Vai tomar um ferro, come uns fígado, velho. Tá muito pálido. Dá uma pausa, ele morre no meio do caminho, né? Mas, por exemplo, cara, o Dragon Ball Super deu uma que vai acabar, mas vai ser só um hiato no final das contas, né? Porque a galera vai se concentrar no filme e o Toriyama, ele vai concentrar no mangá, velho. O anime tava na frente do mangá. Nossa, ainda tá, né? Tava bem na frente. Acho que ainda nem terminou o torneio poder do mangá. Cara, eu confesso que acho que é meu primeiro sentimento do quando chegou o hiato e a expectativa de voltar é aquela porra dos cavaleiros. Quando ele chega na Casa de Leão, aí, assim, hiato, pausa, quer dizer, quando volta? Subiu tudo, voltou? Saiu do hiato? Saiu do hiato? Não, não saiu do hiato, não voltou. Ah, foi umas 7, 8 reprises, cara. Aí depois, quando ele voltou, não acredito que vai voltar, não vai continuar esse troço, já, você não me engana, não. Eu tinha desistido, cara. Até que ao comercial, apareceu o comercial, falei, putz, finalmente, tinha jogado a toalha. Já. Finalmente vai ter o resto das outras casas que chegou só até a 4. Ah, pô, cara, essa lembrança foi errada, velho. Essa brecha, essa pausa do Cavaleiros foi o que me levou muita gente a ficar, não, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, não foi. Eu acho que foi o primeiro, hoje sim, hoje não. Da infância. É, exatamente. Perfeita analogia. É, eu tinha falado, na verdade, que o hiato é o ato supremo, né, no fim das contas. Não é. Na verdade, o pior cenário é o cancelamento da obra, da publicação. O hiato ainda é uma fórmula de tentar reverter essa situação, né? Porque, como eu falei, quando a gente tá falando de gerador de conteúdo, a gente, por exemplo, youtubers, blogueiros, etc., eles veem, assim, sinais de desgaste, que eles não conseguem manter manter o mesmo ritmo inicial de publicações que eles tinham antes. Tá, é um sinal ruim. Tá mal. Tá caindo. Mas eles decidem. Acho que ainda dá pra salvar isso daqui. Mesmo estando muito ocupado, muito enrolado, não podendo me dedicar mais ao que eu gostaria de fazer, vamos entrar no hiato. A pausa. Porque com isso, é aquela forma, olha, eu ainda não desisti desse negócio, amigos. Eu só dei a pausa, tá? Dei a pausa pra tentar reformular algumas coisas, pra tentar voltar. Porque a notícia mais triste pra quem é fã de alguma coisa é o cancelamento. É o cancelamento, mesmo o cara percebendo os sinais ruins que tá acontecendo. Mesmo o fã sendo compreensível, falar assim, cara, é melhor você cancelar, porque se tá mal e tá caindo a qualidade, prefiro que você cancele. Mesmo assim, tem aquele sentimento. Cara, mas eu ainda gostaria de ter mais coisas, porque você é muito bom no que você faz, né? Então, aquele pensamento, o cara, ele entra num hiato pra refletir. Refletir da vida. Mesmo que ele não tenha refletido da forma brusca, né? Pra cancelar as coisas. Ele vai refletir nesse período de hiato. Vai tentar buscar conselhos, vai tentar ver se ainda dá pra buscar mais pessoas, pessoas que topam a ideia dele, etc. E se não, vai ser o caso mais triste pros fãs, que estamos no hiato. Gente, oficialmente, cancelamos. É pesado essa parte. É pesado. E um podcaster isso acontece com muita frequência, e youtubers também, mais frequência ainda. É, não tem jeito. Eu tava pensando aqui, cara, uma série que é boa e ficou num hiato e agora tá voltando finalmente é o Justiça Jovem, né, cara? Sim, e olha que teve uma grande reivindicação dos fãs, né? Baixo assinado, sim, etc. Ficou 5 anos em hiato, né? Ficou cancelado, na verdade, e voltou. É. Na verdade, ele tinha sido cancelado. Não entrou no hiato. É, cancelaram, né? E eles ressuscitaram o cidadão. Então, no caso, foi um hiato, né? Agora virou hiato. É, porque, cara, porque eu comecei a ver a Justiça Jovem no Netflix, pô. Aí, beleza, consegue, legal. Segunda temporada e tal, e acabou. Assim, tá. Pô, aí eu vi, pô, cancelaram. É igual teve Lúcifer. Lúcifer cancelaram Lúcifer na Fox, agora a Netflix trouxe, então é, tá no hiato. Por exemplo, esse do Justiça Jovem, eu comecei a assistir, achei legal e, pô, não tem final e tudo mais e vão. E quando eu fiz isso, eu fui pesquisar. Não, estou voltando com Justiça Jovem. Oh, que legal. No final do filme de Jovens Titãs em Ação aparece a cena pós-crédito mostrando. É só uma esperança que Teen Titans pode voltar, o Teen Titans de verdade, o que presta, pode voltar. Agora, eu confesso que eu tenho saudade de muitas coisas que entraram no hiato e depois se cancelaram. E provavelmente não vão voltar, né, cara? Tipo, Monacast, que eu gostava do podcast delas. Vou lançar dia 30 de outubro um especial. Opa, sério? Cara, acho que já fizeram isso durante os últimos 2 anos, cara. Elas fizeram coisas que me assustam 2 e 3 lá. Se no dia do meu aniversário, eu falei, olha só, é o meu presente. Então, né? Ah. Mas é tipo assim, o Monacast é um dos que eu tô com medo, cara. Que eu nem ouvi. Tudo bem, né? Tinha outros que eu gostava, poucos, tipo Taberna do Smoke, a Visão Histórica. Puta. O Escriba Café eu não conto porque a gente já sabe o período de publicação deles, né? Aleatório. Aleatório. 3 vezes por ano. Sim. Na melhor das ideias. Mano, qual que era do Jó, cara? O Chicken Nipples. Descontrole, cara. Descontrole é um podia voltar do hiato. Descontrole. Tinha um de humor desgraçado. Acho que. Será que era esse? O porno chanchada? Peitinho era esse. Tosco chanchada. Tosco chanchada era o melhor. E mais alguns outros, sim. É uma pena que eles, na verdade, eles cancelaram. Sim. Mas alguns desses que a gente falou entrou no hiato. No hiato. Que a gente. Alguns revelam realmente como tá a vida da pessoa e não volta mais. Mas a maioria acaba não revelando muita coisa, né? O famoso hiato perpétuo, né, cara? Hiato perpétuo, né? Que nome. Mas eu confesso, sim, eu prefiro que algumas sejam honestas. Sim. Honestas, né? Eu também. Não falar com todos os detalhes, mas falar, gente, ó, vamos pausar por causa disso, disso, disso. Não lavar roupa suja, isso é feio. Uhum. Né? Mas suaviza com as palavras. Agora, não me usa a palavra o hiato criativo, porque isso é uma balela. Pra podcast é uma balela. Totalmente balela. Pra autor de texto, de autor de livro, eu até entendo. Mas pra podcaster isso é uma balela, cara. Estamos no hiato criativo, porque o que é essa porra do hiato criativo? Estamos sem ideias, então a gente não consegue pensar em ideias. Ou tem a D, estamos precisando ganhar dinheiro para sobreviver, não estamos tendo tempo pro cast. Não, esse não tem jeito, você precisa trabalhar pra caramba, ganhar dinheirinho, se não tem tempo de produzir conteúdo, infelizmente, né? Aí tem que eu parar ou dar um hiato. Então, mas a porra do hiato criativo pra um podcaster, isso é uma balela pra mim, engraçado. Pra mim também, não existe criativo, é hiato, é hiato, acabou. Gente, a gente não tá se organizando, a gente não consegue se organizar mais pra se unir, juntar, gravar e editar. Não tem tempo, falar que é problema de agenda, ponto. Eu aceito mais isso. Isso, é melhor. Aceito mais isso do que a porra do hiato criativo em podcast. É um saco, como é no saco? Eu sei que acontece algumas coisas de hiato criativo, pensar em temas, mas o problema não é pensar no tema. É conseguir achar pessoas pra conseguir gravar esse tema, cara. Gente, esse é o mais real, com certeza. É o pior inimigo de um podcast. É agenda, cara. Eu sempre falo isso. Se você tem vários participantes que conseguem falar de vários temas, você não vai ter esse problema aí de falta de tema. Agora, se você tem determinados temas que você exige a presença de determinados participantes da sua equipe e eles não conseguem gravar por problemas de agenda, o problema não é o tema. O problema é a agenda do participante mesmo. Isso não tem a ver com hiato criativo. Isso tem a ver com a agenda do participante. Então para com essa balela de hiato criativo em podcast. E assim, eu não falo em outras coisas, tipo um blog. Um blog realmente, aí tem problema de hiato criativo. É só o cara escrevendo, no fim das contas. Mas ele não consegue juntar as ideias pra ele. Foge as ideias para ele escrever. Tá em algum momento terrível, tá sem tempo pra fazer nada, e só tá focado em certas coisas. Tipo, isso acontece. Reestruturar o cast, reestruturar o site. Vou escrever minhas poesias, mas eu tenho que pensar em reescrever o site, caramba. Não vai dar tempo, cara. Ai, cara. Não vou falar nada, seja que você acertou um negócio no meu caso. Acertei? Que eu escrevo poesias, assim. Olha aí, caramba. Oh. Tanto que tem o Sarau do Ômega, que foi o especial do Dia dos Namorados deste ano, que até teve participação da Adri, onde você só fez poesias minhas. Também tem que é Haik, né, que também faz poesias curtas lá. É, só que eu não posso isso daí, não. Não. No fim, que eu queria dizer é que o hiato, ele tá muito associado à capacidade de produção do site, da equipe, das pessoas envolvidas, etc. Se há uma falha nessa capacidade de produção, desanda tudo. Se desanda tudo, precisa dar um tempo pra voltar aos eixos, né? Sim, sim. O problema é que você tem que refazer tudo de novo. É uma porcaria. Oh, né? E aí é uma aposta do zero. Você tem que apostar com seu nome. O nome que do site, etc., da credibilidade que você tem, mas o resultado já é outra história. Eu concordo. Você tem que você chamar uma nova equipe, você tem que assumir o projeto, né? A cabeça. Muda a equipe toda, muda a dinâmica toda, muda as pessoas envolvidas, os fãs percebem que isso mudou tudo, e aí é aquela coisa, cara, reconquistar de novo o pessoal. Ou o pessoal é muito cego, não sei. Gosto mesmo, não importa como, mas desde que lance. Não sei. É, eu adoraria uma galera assim que gostasse do Ômega, cara. É legal você começar do zero, acho. Né? Eu apoio mesmo. Você quer que começar do zero, como eu quero fazer no futuro, quem sabe? Não dá pra do zero, então acho bem divertido. Resgatar os ouvintes que se debandaram, dissiparam também. É, também, lógico. Ou que vai falar, não, vai virar um boring cast, não tem o time original. Cara, isso acontece também. É que você tem que aguentar cada coisa. Porra. É, não tem jeito. Assim, não, antes era melhor. Eu sei que antes era melhor, gente. Ué, mas é o que dá pra fazer agora. A vida continua. Sim, eu faço o quê? Não, pau no cu, não é melhor não. Os caras me abandonaram na chuva, não é melhor não. Não gostou, pega eu. Tô sentindo uma mágoa aqui com o Dragão Dourado. Não, eu só tô zoando, tá? Né? Não. Não tenho mágoa nenhuma. É que, tipo assim, cara, eu não resisto fazer esse tipo de piada, cara. Sério, meu. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Certo que já... Já perdeu os amigos, cara. Já perdi os amigos mesmo, né? É a piada. Já perdi os amigos. Já perdi os amigos, então pelo menos faça uma piada, né? Que ai, coisa. Ah, isso rebate o... Ah, quem disse que agora não consigo ser babaca, né? Né? Mas queiram, cara. Ok, agora tá revelando a natureza aí do Dragon Dourado. Aprendi muito nesses anos que eu me fodi. É, a mágoa acumula, né? Cara, velho, eu lembro que o primeiro podcast de anime que eu ouvi entrou em um hiato que ficou um tempo e depois morreu, que era o AnimeCast. Sim, eu também ouvia. Nossa, antigão. Porra. Sem falar de outros podcasts, assim, de filmes, de seriados... que entraram no hiato e nunca mais de voltar, cara. O canal 42 acabou pra sempre, esse não tem mais hiato. É, mas eles avisaram na rede social, né, porque acabou. É, né? Menos isso, né? Menos isso. É assim que tem que fazer. Só tem que aprender. Então. Ah, enfim, né? Acho que dá pra acabar, né? Eu só sei que meu mãe tá reclamando que ela assiste uma novela turca que é legendada no. Não, que é dublada em espanhol no YouTube. Só que daí, faltando 20 episódios, eles pararam. Nunca mais fizeram. Ah, bom, eles devem ter tomado algum processo, né? Nesse caso. Eu sei que o governo da Turquia tá mandando o YouTube tirar do ar tudo que tiver do conteúdo deles lá. Tá tendo uma obrigada, porque todo mundo tá assistindo. A turca tá melhor que a brasileira agora. Tá assistindo sem pagar, né? É importante falar isso. Exatamente, tá aí. É, faz sentido. Ah, velho, agora eles não estavam pensando nem nesse público, cara. É que nem tipo assim, você reclamar de baixar Tokusatsu, cara, velho. A Toei não vende pra cá essas porra, velho. Não vende. Não. A Toei não quer mandar pra cá. Não, não. E só vende quando não, tem um cara que. Não é que eles não querem mandar pra cá, eles estão cagando, entendeu? Cagando. Eles não querem que japonês baixe Tokusatsu, mas brasileiro dance, né? Não pode pôr no YouTube, senão eles vão dar strike no canal. É. E ainda depende do Tokusatsu, tem uns que eles também estão cagando, cara. Ah, tem vários que estão no ar, eu nunca vi sair, mas alguns eles dão strike. Porra, mesmo. Eu não tomei um strike porque fiz um vídeo com as cenas de Magic Rangers, cara. Até Saint Seiya também, a gente tomou um strike, eu e o Marcos fizemos um tube lá, daí nem foi pra direito, já mandaram na hora embora. Depois naquele Dailymotion, que não ganha nada. Eu acho que já acabou o papo de ato. É, então vamos acabar. Vai ser um cast muito, muito mais curtinho, mas espero que vocês gostem. Que voz merda que eu fiz, velho. Ai, ai, ai. Bom, então vamos acabar esse podcast aqui. A gente tentou falar de ato. Cara, fazer podcast sem pauta da risão, velho. Né? Cara, eu vou ter que cortar muita coisa desse papo maluco aqui que eu entendi porra nenhuma que vocês falaram. Pelo amor de Deus. Eu acho que vou ter que entrar numa pausa criativa aqui pra montar uma pauta direita na próxima vez. Eu acho que essa excelente trollada, se você fez esse cast sobre atos, solta e tipo assim, fica um mês sem lançar. É, então, não sei, cara, não sei. Faz sentido, né? Mano, cara, ia ser uma trollada muito monstra, cara, e muito divertida. Tipo, que nem aquela vez que a gente gravou um podcast sobre final das coisas, eu fiquei dando umas indiretas, cara. Nesse do hiato, eu poderia ter dado umas indiretas também. Existe uma coisa que você pode fazer que se chama inserções, cara. Nah, deixa pra lá. Dá muito... Vou deixar essa indireta mais direta pros fãs aqui, cara. Se sair alguma coisa daqui a 2 semanas, a gente não entrou no hiato. Se não, é outra história. Sim, né? Mas você pode ter certeza que eu vou falar sobre hiato criativo. Assim, a gente entrou no hiato criativo. Momento importante. Eu tô com hiato de gravar podcast, engraço você, esse hiato acabou. Depois continuar. Olha aí, que legal. Isso é maneiro, pelo menos isso. Agradeço muito. Bom, mas então vamos acabar esse podcast. A gente tentou falar sobre hiatos, né? Motivos, reações. Tentou falar de podcast, de hiatos também. Falar um podcast sobre podcast, etc. As coisas que acontecem. Mas é isso, vamos terminar esse podcast. E pessoal, tem jabás? Não, então, mas estamos no OmegaCast, que ressurgiu de um hiato há 15, 16, 17, 18, 4 anos. Um hiato de 4 anos. É, não, que merda. Não, não. Retornou de um hiato há 4 anos. Tudo bem. Ah, mas o hiato foi de 1 ano. O que me ferrou muito, que caiu muito a média de download, mas, né, as compras a gente recupera. Então acessem lá, omegastation.com.br, lá vocês têm um OmegaCast, onde vocês podem ouvir muitas participações do Sage, loja. Com certeza alguma você vai curtir. Então, sim. Um Omega abraço e continue os e-mails. É, jabá não tem não, vou chorar aqui. Ok, eu entendo, você entrou no hiato definitivo, Lucas. É, tô chorando. Isso acontece. Hiatum perpétuo, né? Agora eu tô com tempo, quando não tinha tempo, eu gravava um montão de coisas. Agora que eu tenho tempo de sobra, não tô conseguindo gravar nunca. É triste, viu? É vida, é vida. Mas é isso, valeu galera. Manda e-mail, manda comentário e vamos terminar esse podcast. Valeu e até a próxima vez. Ou será que não? Ou será que não? Tá. Falou. Caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Seiji. Bora gravar esse Caixa de Entrada número 254. Bom, mas para você que escuta o nosso podcast via algum feed, via agregador de podcast, via algum outro lugar, em breve talvez Spotify, não sei. Bom, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.xpodcast e por fim o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Bom, mas antes da gente ler nossos e-mails, nossos comentários, passar alguns recados também importantes. Saiu na semana passada o ExpressoCast número 51, sobre o dia do podcast, no qual eu e a Adria, a gente falou sobre essa data. No dia 30 de setembro teve o Dia Internacional do Podcast, e no dia 21 de outubro vai vir o Dia Nacional do Podcast. E aí a gente falou bastante dessa data aqui, né, que é importante pra podosfera, mostrar como o podcast tem que estar unido e crescer, né. Então é legal, é importante, escutem esse podcast, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto Cis Playlist número 125, que a gente falou dos animes da temporada de verão 2018, a temporada que acabou recentemente e que tem alguns animes que eu gostei bastante, vale a pena escutar. Então vamos lá, eu e o Zayda comentamos e tocamos várias músicas, tá? Link também na postagem, escutem aí, por favor. Mas agora vamos ler algumas mensagens aqui da galera, né, que mandou pra gente. Bom, um e-mail aqui enviado foi do Luke, ou Luciano Santos Dutra, que ele fala aqui, ó: fala galera do Projeto X, eu conheci o podcast de vocês há pouco tempo, depois que terminei de ver a última temporada de Samurai Jack, fui buscar algum podcast sobre o desenho e encontrei o de vocês. Ei, legal, achei excelente e aos poucos estou baixando os programas com temas que eu gosto. Parabéns pelo trabalho que estão realizando, continue assim, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma anima 2D totalmente amadora que fiz em parceria com o Primo. Só para deixar claro, como eu costumo dizer, o meu traço é tosco, torto, risível, assimétrico e infantil. Porém, a animação foi feita com muito empenho. Esperamos que vocês apreciem. E se puderem dar um feedback, nós ficaríamos rejubilantes. Bom, a gente vai deixar link na postagem, mas aqui, como ele mostra no YouTube, é um vídeo chamado Dualismo do Futuro, e a descrição: Batman e o Superman do Futuro percorrem as ruas de Metrópolis em perseguição a um dos maiores assassinos do planeta. É uma animação interessante. Como ele disse, totalmente amadora. Dá pra melhorar muita coisa. Muita, mas é uma história interessantinha, vai. Tá boazinha. Link na postagem aí. Vejam e deem suas opiniões também sobre isso, né? Bom, tá continuando aqui o nosso caixa de entrada. Vou ler aqui algumas outras mensagens da galera que mandou, né? Com o feedback do último podcast sobre o trem do hype. Vou ler uma mensagem aqui, por exemplo, do Rafael Tara, que ele fala: bem, eu não compro mais nada de videogame há 2 anos e meio. Só gasto com Pokémon GO, mas foi algo extra. Ele tem planos maiores e contas pra pagar do que gastar com isso. É, hype de videogame, né, cara? Depende da pessoa. Eu, por exemplo, não tenho mais. Parei de jogar no PlayStation 1, mas entendo as pessoas que ainda tem hype no videogame, já que são viciadas e tem aquele jogo que eles são fãs, né? Mas legal, Rafael Tara, pelo seu comentário. Outro comentário aqui do Antônio Pereira, que ele fala que essa parte do trem do hype ele não passa perto dessa estação. Ele tem um pouco de ansiedade em alguns momentos, mas hype mesmo ele não tem, ele não conhece, porque pra ele o hype dele morreu, né, no Alien vs Predador 1, que o filme é ruim, eu confesso, cujo trailer prometia que ele, pra ele seria encharcado de sangue do cinema, mas a melhor cena de porradaria do longa estava toda no trailer. Eita vida. Depois disso, o hype não afeta ele mais. É uma pena. É. Aqui do Rui, que pelo visto ele está num hype danado, né? Pelo novo anime do Jojo, o Vento Áureo, que já estreou. Queria ver a reação dele do que ele achou do anime. Outra mensagem aqui do Jonathan da Silva, que ele fala que hype realmente é algo complicado. Ele tem um hype com Kingdom Hearts 3 que ele não sabe nem reagir. E não é a primeira vez que ele fica acordado até as 4 da manhã pra ver trailer japonês de Kingdom Hearts 3 sem legenda. Mas provavelmente deve ser a última. E agora ele vai ficar só no hype com Kingdom Hearts 4, se tiver. Continuando o que ele diz assim, né, falando sério, como dito, eu, Kingdom Hearts 3 é minha grande fraqueza, mas fora isso, eu não fico hypado doido da vida com nada hoje em dia. Só aquele hype saudável de empolgação mesmo. Até ele ficou com o anúncio de Jojo Parte 5, mas mesmo assim foi muito breve. Afinal, estava esperando e foi anunciado sem informação nenhuma, só logomarca. Ainda assim, sinto algum hype toda manhã quando saem os mangás da Shonen Jump, My Hero, ou One Piece, outros, e todo domingo quando passa Game of Thrones. E logo, logo, Game of Thrones vai voltar, né, e como ele diz, né, É foda, né? Quando bate aquele friozinho na barriga quando aparece a logo da HBO e começa a abertura. Mas é isso, ótimo cast, galera. Realmente, ano que vem vai vir a última temporada do Game of Thrones e eu vou estar hypado desgraçadamente. Oh my god. Mas é isso. Mas valeu também, né, o Jonatas da Silva, pelo seu comentário. Finalizando aqui com um comentário aqui do Anderson Caos, que ele fala: hype tem os dois lados, como foi apresentado. É complicado você se decepcionar, mas não é por isso que vale a pena se privar do sentimento. O negócio é embarcar com tudo, e o tempo que ficará com você no hype será maior que uma possível decepção. Essa pra mim foi uma bonita lição. Embora eu ainda me fodo, cara, com essa história de hype. Ai, ai, ai. Eu sei que eu quero ser negativista, mas tem alguns momentos que eu esqueço disso e me fodo. Mas eu acho que é uma lição bonita, né? Mas valeu, Anderson Caos, cara, pro seu comentário. E só fechando aqui mesmo pra valer o comentário aqui do Leandro Lima Araújo, que ele comentou no Expresso Cast a lista de podcasts que ele gosta do Projeto X. Em primeiro, o podcast 57 do Full Metal Alchemist. Em segundo, o podcast 177 sobre o Projeto X Cabeça Quiz número 1. E em terceiro, o Projeto X Playlist número 13 do DJ Tenshi. Que, como eu mostrei essa lista aqui pro Tenshi, segundo as palavras do Tenshi, essa playlist foi mítica. Essa pra mim pegou de surpresa. Mas valeu, Leandro Lima Araújo, também. Continue ouvindo a gente, tá? Mas é isso, galera. Vamos terminar esse caixa de entrada. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail e mandou comentário. Valeu, galera. E até a próxima vez, tá? Falou, tchau e fui. No papo, então. Você vai puxar alguma coisa ou outra? Não, não, eu achei que eu te cortei, cara, desculpa. Pode falar, não, pode puxar um papo se quiser. Não, não tem pauta, já falei. Não, é que eu me perdi, cara. Como pensar, sabe o pensamento fugiu? Ah, tchau, passou mesmo. Ah, tudo bem, tudo bem. Você tá ligado que eu tenho um de pra te chamar, cara. E um de gravo, faço Leoninho meu mangá. Isso daí você corta também, né? Não, eu vou cortar, óbvio. Não, não, bobear, você bipa, cara. Só pra deixar a curiosidade. Beleza. Do que, né? Eu também li o mangá, assisti o anime do. É. Tem coisa, por exemplo. Moto. Podia, opa, dar um hiato de passar moto na rua, né? Ok. Odeio o bolo que usam Coca-Cola pra fazer eu ficar mais molhadinho. Nossa, detesto. Meu Deus, cara, eles fazem isso, estragando um bolo assim. Tem gente que a Maria usa Guaraná, mas tem gente que põe Coca-Cola. Cara, minha avó usava, tipo assim, tá ligado aquele. Aquelas. A calda do pêssego em calda, essas coisas. Não Coca-Cola e Guaraná, velho. Guaraná ela usava na salada de fruta. Poxa, que diferente. Sim, é. Deve ser o contrário. E esses desvios a gente pode considerar como hiato no tempo. Realmente, isso acontece. Um vazio, uma lacuna que vai ser jogada no erro da gravação. Exato. Não é uma. Cara, só tá vindo Kurumada na minha cabeça. Toriyama. Toriyama, cara. Toriyama. Sério, o nome dele me fugiu, velho. Só veio o nome do Kurumada, que inferno. Você tá pensando no criador de Dragon Ball e só pensa em cavaleiros. É. Olha o nível. Isso, nossa, meu. Isso é que eu tô cansado, velho.